Eu estava com uma dor de garganta muito grande. Pedi a São Bento que me curasse. Obrigado, Jesus, pela graça alcançada. Obrigado, São Bento e Nossa Senhora. Obrigado, Padre Reginaldo, por essa bênção. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe você também, filho. Obrigado por ter ligado. Ah, você leu o artigo do jornal? Deste mês é sobre Nossa Senhora do Carmo. E tantas matérias interessantes. Aprofunde na fé. Filhos, Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Rezando pelos doentes, nos colocando em oração e súplica por eles. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois, Jesus começou a censurar as cidades onde tinha realizado muitos milagres, por terem recusado a arrepender-se. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Se tivessem sido feitas em Tiro ou em Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas teriam se arrependido. Pois eu vos digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro, para Sidônia, do que para vós. E tu, Cafarnaum, será elevada até o céu, não serás atirada até o inferno. Porque se Sodoma e Gomorra tivessem visto os milagres que foram feitos dentro dos seus muros, estariam até hoje em pé. Por isso, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Claro que Jesus era um homem sereno, misericordioso, mas algumas vezes os textos nos falam que Jesus se irritava. E uma das coisas que irritava Jesus era a falta de abertura à sua pregação. E de modo particular ele se refere a Cafarnaum, a Corazim, a Betsaida. Se refere que apesar de tudo a população se mantinha insensível, continuava numa má conduta. Foi quando Jesus dirigiu palavras duríssimas contra essas cidades. Cidades pagãs, como Tiro, Sidônia, se comportavam até melhores do que essas que se diziam convertidas. Filhos queridos, como é que fica Jesus ao falar de nós? Como somos fechados à mudança? Como somos difíceis e resistentes à conversão? Senhor, perdoe-nos pela indiferença. Perdoe-nos pela dificuldade que colocamos à ação do Espírito em nós. Tenha misericórdia, Senhor. Se não for pela tua misericórdia, o que será de nós? Jesus, é por isso que clamamos sempre a tua misericórdia às 3 horas. É por isso que pedimos que a tua misericórdia, como um rio, consiga quebrar o gelo do nosso coração. Jesus, tenha misericórdia de nós, pelas nossas incoerências, pela nossa insensibilidade. Nessa hora da misericórdia, Senhor, que a palavra de hoje mostre o quanto nós temos dificuldade de aceitar Jesus. Jesus misericordioso, eu confio em vós, Jesus. Jesus, nós queremos hoje rezar pelos doentes, de modo especial hoje terça-feira. Ei, filho, filha, tem alguém que está doente na tua família? Tem alguém, algum amigo que está doente? Coloque na misericórdia de Jesus agora, vai, diga o nome. Jesus misericordioso, nós queremos rezar por aqueles que estão com dor, amenize a dor, aqueles que os médicos não conseguem chegar a um diagnóstico, ilumina, Senhor, aqueles que estão na fila para a cirurgia, socorra-os, abençoai, Senhor, os remédios, abençoai, Senhor, a água. Jesus misericordioso, abençoai as fotos de família e derrame graças e bênçãos, principalmente aqueles que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Hora da misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.